do jeito que a gente ama. Todo mundo se espanta, ela é o meu café, meu almoço e minha janta. Deste jeito a gente deita, do mesmo jeito a gente levanta. Somos da mesma panela, deixa explodir a tampa. Eu só penso nela, sua abelha na sua flor. Ela também só pensa em mim, quem manda na gente é o amor. Eu só penso nela, sua abelha na sua flor. Ela também só pensa em mim, quem manda na gente é o amor. Macacos um do outro, farinha do mesmo saco. Ela acredita no seu charme, eu acredito no meu taco. Nossa forma de amar, 7 dias por semana, são 30 dias por mês consecutivos que a gente ama. Eu só penso nela, sua abelha na sua flor. Ela também só pensa em mim, quem manda na gente é o amor. Eu só penso nela, sou abelha na sua flor. Ela também só pensa em mim, quem manda na gente é o amor.